Há aqui uma requalificação, também neste plano de proximidade, da estrada nacional das Rendas de Galizes, desde o Norte de Água até às Rendas de Galizes, a lançar no valor de 3 milhões de euros. A lançar. Mas sabe quando é que era para lançar? Aqui neste plano, que foi lançado ontem, em 2014. Se eles gastaram os 3 milhões de euros a tapar aqueles buracos, não sei. Porque não acredito que tenham possibilidades. Se houve alguma requalificação, nós, os oliveirenses, não arrisco. Não demos conta disto. Estou contente por esta requalificação da Estrada Nacional de 2017, até às Rendas de Galizes, mas é preciso mais. E é preciso pedir mais nestes 3 milhões de euros. Mas depois tem aqui uma coisa muito interessante. Tem aqui uma estrada regional de Arganil, em 342, a lançar por 7 milhões e meio de euros. Mas não fala cá na nossa Estrada Nacional 230, que é onde se encontra, Rendas de Galizes, já está com as três entradas, tem razão, aquilo começa a ser distinto e as pessoas utilizam mais até a via de Santo Alvário. Por isso, em relação a isto, eu peço, vou pedir mais uma reunião às Estradas de Portugal, como tenho feito, para tentarmos encontrar soluções e para realmente nos perceber que esta Estrada Nacional de 342 tem aqui 7 milhões e meio de euros. E não percebo como é que não há uma requalificação para a Estrada Nacional número toda de 17. Não poderemos deixar de continuar a reivindicar a conclusão do IC6 e a do IC7. Isso é estrutura aí para o Conselho. O resto, nós podemos falar de trocos. E podemos ver até alguma partidarita dura que consegue vir coisas que são da responsabilidade do Governo Central e que dizem que esta Câmara tem culpa.